de comer. Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país. Vivo como estrangeiro no chão onde nasci. Achou um chão. Você que tem um teto, você com condição, ouça bem minha oração. Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não tem. Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não pode. Decidi que em terra de miseráveis sou aquele que não é. Virá o dia em que me ouvirás dizer: bem bendito de meu Pai, foste homem bom na terra, foste gente do mundo das feras, eis que te faço príncipe e princesa. Na cidade onde as lágrimas não rolam e as crianças não nascem pra tristeza. Tenho fome, quem me dará de comer? Tenho sede, quem me dará de beber? A noite é fria, quem me virá cobrir? Me sinto só em meu próprio país. Vivo como estrangeiro no chão onde nasci. Quem virá dizer que estou enganado? Quem virá dizer que não nasci no país errado? Queres me ver bem junto a ti? Chega bem perto de mim. Hoje não sou bonito, hoje inspiro horror, hoje corro dos teus gritos. Queres me ver bem junto a ti? Vem aqui nesta esquina. Procura por velhos buchos, homens inchados, mulheres de seios secos, crianças com olhar de susto. Tenho fome, quem me dará